O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 5 pessoas por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em decorrência da Operação Mustang, realizada em setembro do ano passado. A denúncia foi oferecida pela Coordenadoria Regional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária de Contagem. O documento imputa a um dos denunciados a prática de crime de sonegação e lavagem de dinheiro por supostamente ter suprimido imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, no valor aproximado de 30 milhões de reais. Com o proveito obtido no crime tributário, o denunciado teria adquirido mais de uma centena de veículos de colecionador que foram ocultados com o auxílio de um filho, da esposa, do irmão e do pai, todos denunciados. Junto com a denúncia, o Ministério Público formulou o pedido de alienação antecipada dos mais de 70 veículos encontrados em 3 galpões na região da Pampulha, em Belo Horizonte, inclusive 2 Mustangs que se encontram apreendidos. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.